Tango Oscar Juliet, X-ray decolado 55, controle 120, décima 8, Rogério. 1208, muito obrigado, bom trabalho. Controle Salvador, muito bom dia, Papa Tango Oscar Juliet, X-ray, decolar 35, perfil Momo na frescura. Papango Oscar, Juliette X-Ray, contato radar na decolagem, suba via saída Momo para nível de voo 100. Via saída Momo, nível de voo 100, Oscar, Juliette X-Ray. Azul 2772, informação Lima. Azul 2772, informação Lima, aguardo um minuto, copy. Escuta. Identificação, via chegada Mari, desça para o nível de voo 051, ajuste no 09. Juliette X-Ray, suba sem restrições para o nível de voo 100, quando possível ser chamado para pouso. Sem restrições para 100 e estimo pouso na presente aos 1353, senhora. 1353, copiar. Outro seguro autorizado 180 decola da 10 com primeira curva direita na saída Coral. Transponder 0276, controle 120 decimal 8. 2772 azul, está autorizado 180 para ponto seguro, decola da 10, na curva direita, sorte de Coral, e a volta 677-0276-208 é o controle. 2772, cotejamento completo, reposta pronto para o feedback e acionamento. Voltará. Lançador 63 do Norte. Prossiga. Aqui tem como entrar em contato aqui, nós atenciamos entrar em contato com a Intraero. Nosso voo era por 45, então quase 00 e o Tiger ainda está conectado, não estamos de porta fechada. Sim, te informaremos na Intraero. É, obrigado. Tá tudo normal, aqui em Salvador é assim mesmo, velho. Calma, meu rei. Bom fim de semana, bom dia. Bom dia. Salvador, bom dia, Altan 3896, final de 8 milhas. 3896, porte baixar travado, sinal 5 milhas, pista 10 está avistado, vento 150 graus com 10 nós. Sim, a gente vai reportar, está visual já. Gente, então quando baixar travado, pista no zero, pouso autorizado, vento 150 graus, 10 nós, ajuste no zero, 19. Inclusive pouso, está baixado travado, 3896, 190. Ok, foi isso que eu queria saber. Autorizado, reporte táxi, Xanã 63 no 1. Autorizado, 63 no 1. Azul 4451, copia? 4451, copia. Campinas 340, decola da 10, com primeira curva à direita na saída da Elda e da Monte. Doutor Zulu 10, a primeira aerovia, após Cubag, conforme rota. Transponder 5026, controle em 120, decimal 1. Ok, azul 4451, autorizado Campinas, senhor 340, copo de plano, 510, curva direita, após, Dael, Leda, Mota, após, Azul 10, Cubag, 5026, está entrando em 208, seu controle de 4451. Confirmação, mais transponder copiado, azul 4451. Eu copiei 5026, isso? Afirmo, cotejamento correto, reporta pronto para o pushback e acionamento. Reportarei aqui 803. Menos solo 03, direita via Foxtrot, chama solo 121, decimal 9. 219 na Fox. Obrigado, bom dia. Dia. Yeah. 1094, aciona identificação via chegada Mari, despacho nível de voo 070, ajuste no 019. Papa Romeo, Romeo November Fox, desça para 2 mil pés, canceladas as restrições de altitude em SAP, autorizado ele a ser excluído da próxima zero, reposta terminada. Força estabilizado, descendo 2 mil, sem restrições, Romeo November Fox, 2019. Nova Salvador, CNMF 11, acionou, 169 a bordo, autonomia de 0450, terra com 4 mil pés. Salvador, bom dia, o Oceano Eletrismo 1, ponto 7, 9, 0, 0, 0. Leme 3, 1, 1, autorizado, aliado é para a pista no 0, vento 1, 3, 0 graus, 1, 0, 9, ajuste no 0, 9. Ali é colador no 0, no 0, no 9, o 63 é no 1. M6250, confirme sua velocidade indicada. 2509-6250. Afirme. 2509. Cliente. Possibilidade de considerar a restrição de velocidade da altitude em SAP? Nativo, Oceano M6250, desce para 4 mil pés, ajuste no 019. 4 mil pés, no 019-6250. 1094, confirme sua velocidade indicada. Voo no 094, reduz a velocidade para 2509. 1403, meia dúzia de milhas para a posição coral, serviço radar encerrado, mantenha nível de voo no 00, chame controle Ilhéus na frequência no 20 decimal 1. Boa viagem. 08, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Oceano 63, 1-1, passando 2.200, subindo 6.00. Oceano 63, 1-1, contato radar na decolagem, via saída da El, suba para o nível de voo 3.60. 3.60 na da El, Oceano 63, 1-1. Está passando Oscar Juliette X-Ray, 4.2 milhas noroeste de Salvador, serviço radar. Serviço radar encerrado, tudo mantém nível de voo 100 para serviço de informação e alerta. Chame Recife na frequência 126.85, alterna 12545. NLS, o Romeu Fox. Papa Romeu, Romeu, November Fox, complete a final do procedimento NLS X-Ray, chame torre em 198, decimal 95. 1895, graças, bom dia. Possibilidade de voador no Oceaner 6250. Tem o perfil da chegada, Oceaner 6250. Mantenha o perfil. A 250 desce para 2.000 pés, autorizado ILS, X-Ray da pista 10, reporte com estabilidade. 2.000 pés, autorizado ILS, vai reportar estabilizado, 6250. Cancela, Jansen. 50. 0-5-0, 1-0-1-0. Direito no 7, chama o final checar. Vai chamar. Faz para final, 1-7 baixado travado, Romeu Fox. Papa Romeu, Romeu November Fox Trot. Pista no 7, pouso autorizado, vento 1-3, 0 graus com 10 nós. E o pouso no 7, Fox. 4-5-1-2-0-3. Mais um 4-4-5-1. Afirma, 2-0-3. Totalmente pronto. Estamos totalmente bem. Gente, inicia de imediato o reposto para trás. De imediato, passo para trás. Romeu, Romeu, November, Foxtrot, no solo 1-3, local de estacionamento. 780, táxi autorizado, até está frequência livre, vai estacionar. Foxtrot. Para o táxi 184 a bordo, 4 horas e 15, galeão. Voo 2065, táxi autorizado, inicialmente até através do gate 612. É, através do 612, 2065. Prepara Puka, transição Aru e aguarde a cópia. Puka, Aru, 1-9-4, com aquilo. Estou no 0-9-4, desço para 3.000 pés, reduz a velocidade para 2-0-9-4. Ok, descendo 3.000 pés, reduzindo, 1-0-9-4. ILS, Oceaner 6250. R6250, complete final do procedimento LS X-Ray, chame torre em 198, decimal 9. 1895, chame R6250. 772, autorizado, chama táxi. Chama Alves, 772. Autorizado, bom, zero na faixa. Para táxi, do 4451, alternativa no preço, 0430, tipo 1023. Azul 4451, táxi autorizado via Índia até o ponto de espera da pista no 0. No ponto de espera, torre no 8, decimal 95, quem negar o no 0, no 8. Tem 101 no 8, táxi livre, ponto de espera 1 no 0, quando lá 895, 4451. O 2065, seguindo o Embraer da Azul, autorizado prosseguir com táxi, bate o Índia até o ponto de espera da pista no 0. Ponto espera torre no 8, decimal 95, quem negar o no 0, no 8. 618, segue o azul, ponto de espera 2895 via pátio Charlie, que eu vou 2065, obrigado. Salvador, muito bom dia novamente, eu sou 4451, estou no ponto 0151, Azul 4451, bom dia, mantenha o ponto 0. Eu não estou no ponto 0151. 4, complete o sinal do procedimento, ele é sexuê, chame torre 198, decimal 95. 295, obrigado. Salvador, bom, 094, estabilizado no ILS X-Ray, tal no lugar. No 094, 7 do tráfego, porte externo, marcha travada, agora liberação para o pouso. Continua, meu rapaz. Para o TEC-72, a bordo, 3 horas de autonomia, opera vitória. Azul 2772, táxi autorizado, via parte 3, parte 1, no táxi Índia, até o ponto de espera da pista no 0, no ponto de espera torre, no 8, decimal 95, quem negar o no 0, no 8. Parte 3, no Índia, ponto de espera 2, 9, 5, 18, é o ajuste, e obrigado, uma boa tarde, até daqui a pouco. Uno 184, pronto, cópia. Pronto, cópia, 1184. Uno 184, autorizado, Recife. Rota conforme o plano de voo, nível 370, decola da pista 10. Após a decolagem, curva à esquerda na saída Puca, transição Aru. Transponder 5031, no controle 120, decimal 8. Gente, voo 1184, autorizado, Recife, 370, rota do plano, decolada 10, curva esquerda na Puca, Aru, 5031 no transponder, 208 é o controle, voo 1184. Voo 1184, planejamento correto, chama pronto. Chama 1184. Alô, Chinelo 62, se cuidaram? Chinelo 62, se cuidaram, táxi autorizado, via taxi Alfa, reporte antes da taxi Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, Chinelo 62, se cuidaram. Salvador 2, 272 da Azul, você vai deixar o Washington passar, está bem condicionado ali para espera. Afirma, então mantenha a posição na saída do pátio 3. Já vou manter. parceiros do pátio aí a cauda? Com certeza. 621, autorizado Congonhas, via Pedro 10 após segue conforme rota do plano de voo. Nível 360, decola da pista 10 após a decolagem curva à direita, na saída da EL, Leda, Motiva. Transponder 5041, controle 120, decimal 8. Este é autorizado, São Paulo Congonhas, via 360, conforme rota do plano de voo, Pedro 10, decola da pista 10 com curva à direita, na saída da EL, Leda, Motiva. Transponder 5041, controle após 1208, boa normalização. Voo no 621, quanto é o correto? Estamos prontos para o estiver em funcionamento. Próximo a Juliette, 6250. Juliette, portão 02. Juliette, portão 2, 6250. Obrigado ao colega da Azul aí na entrada do pátio 3, 6250. Nada, sem prazer. Valeu, bom voo. Valeu. Autorizado para o estiver questionamento, chama ataque. Chama ataque, Okay. Uno decolado aos 25, chame controle em 120, décima 8. 208, 445, Uno, ótima tarde. Aguarde. Uno, aguarde. Controle 4451, decolado da El, cruza 2 e 100. 4451, contato radar na decolagem, saída da EL, após 2000 pés autorizada da EL, subindo para o 340. Ok, então já voando da EL, subindo a 340, 4451. É 21, autorizado, pushback, chama ataque. Pode ataque, 2772, após 37, gol, alinhar e manter. Não, no zero. Quando gol, alinhar e mantém. Não, no possibilidade proa 230, proa azul 4451, evitar uma formação. Autorizado, desvio. Ok, eu vou estar livre dos, das formações, 4451. 065, vento 1, 30 graus, 109, decolagem autorizada. 065, autorizado decolagem da pistão 1, 0. Até o ponto de espera da pista 1-0, no ponto de espera torre 1-8, decimal 95, quem negar 1-0, 1-8? Índia 18-95, 1-0, 1-8, gol 1-9-4. Cinco agora livre dos, das formações. Possibilidade direto Mótica. Pode coordenação com o centro, azul 4451. Obrigado. Quero 65 decolado às 28, chega o controle 120, desce cima 8, boa viagem. 308, bom serviço, até a próxima. Boa, 2772 azul, decolagem atualizada, 130 graus, 0918 no altímetro. Decolagem 2772. Direto, mostra, muito obrigado, 4451. Doutor Salvador, boa tarde, voo 2065, bom dia. Voo 2065, contato radar na decolagem, via saída da EL, suba para o nível de voo 360. Da EL, 360, voo 2065. É o gol no 648. Confere. É o gol 1648 para a Copa Maceió. Azul 2719, desça via para 2000 pés, ajuste 1018, está autorizado em LS e reporte estabilizado. Desça via para 2018, reporte estabilizado do 2719. 050, controle 120, decima 8. Chama controle 120, decima 8, boa viagem. 208, obrigado, bom dia. Pra esquerda, Puca, Aru, é subida, 5050 no transponder, 1208. Boa no 648, cotejamento correto, estamos prontos. Chamaremos. Eu saí da Coral para o nível 180. Sofia para o 180, 2772. Possibilidade de coordenar nível 200 para o 2772? Vai. Vou 2065, vou dar ela. Boa da aula, presente, 2065, grato. Salvador, gol no 621, para o táxi no 76 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna na Galeão. 00, vou em Coral da presente posição. Autorizado 200 como final e vou a Coral 2772, obrigado. Azul 2772, corrige, está autorizado direto Porto Seguro. Direto Porto Seguro, muito obrigado, 2772. Integramos com 10 nós. Livre 1-0, no noite fácil. Azul 4451, chame Recife, 1251, secundária no 3395. 1854, acione transponder 5031. Chama. Gol no 184, contato radar na decolagem, suba via saída Puca para o nível 370. Puca 370, poderia ser direto para Aracaju, Sereno? Tenho perfil inicialmente, gol no 184. Ok. 99. Líder, colo no 0, gol 1621. Acionar agora no 648. Gol no 648, estabilizou o azul 2719. 2719, complete a final e chame torre 1895. 895, graças. Decolando aos 35, chame o controle 1208. Controle 1208, bom dia, controle. 5576. 5576, vai acionar. Três Salvador, bom dia, gol no 621, saída da El. Gol no 621, contato radar na decolagem, suba via, saída da El para o nível 360. Via da El para 360, gol 1621. Eu, gol 1184. Chega. Foi Romeu Fox 018. Romeu Fox 018, obrigado. Salvador, bom dia, aqui é o Wolf Oscar Vitor, prossiga. Solicita autorização de reporte da aeronave da Dina, remota Capruz, para a posição de número 1. Wolf Oscar Vitor, autorizado, reporte da remota no quadro para o gate 1, autorizado. Obrigado. Olha, vou desejar o meu tempo. Prossiga. É uma proa de Leda, Morte lá. Vou 2065, chame o centro 1251. Secundária 13395. Esse é 13395. Obrigado, bom TV. Bono 621? Escuta, 621. Operação para prosseguir na subida, evitar tráfego, curva à esquerda, proa 170. Seu limite é a cruzar o nível, ao cruzar o nível 200, reassumir navegação, na proa de Leda. Gente, esquerda no 70, em caso de falha, o 200, proa de Leda, agora no 621. Gol no 621, informa o tráfego, posição 1, corrijo, 11 para 12 horas, 1, 2 milhas, rumo sudoeste, 1 até 72, passando o nível 100 em ascensão. Gente, tráfego, no 621. Gol 1184, chame centro Recife, 12685, alterna 12545. 2800, 2545, 1184. Táxi, gol 1648, 152 a bordo, 1228, Salvador. 1648, táxi autorizado, direita ainda, até o ponto de espera da pista no 0. Kennegal no 098, torre 198, decimal 95. Direita Índia, Prospera 1895 com 1018, bom final de semana, qual o 648? Solo 279, livrando. Azul 2719, saque autorizado, Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette 3279. Boa, gol 648, ponto Fernanda 10, pronto. Bom dia, gol 64, gol número 48, livre decolagem, 1-0. O vento é 1-40 graus, 1-0 nós. Autorizada decolagem da 10, gol 1-648. Quando você viaja esse tráfego aí, eu queria ter desviado pela direita, né? Minha rota é pra direita, vem pra esquerda. Pono 621, 20 milhas sul de Salvador, reassuma a navegação na Prodileda. Reassume na Prodileda, 621. Pono 621, chame Recife no 251. Recife no 251, 621. O 2772, chame Centro Recife 1251. Um, 648, decolado aos 4 horas, chame e controle. 208, boa viagem. 208, bom final de semana, obrigado, bola 648. Dia, Gol no 648-1300, na boca. Gol no 648, contato radar na decolagem, suba via, sai da boca para o nível 350. Sobe boca 35, quanto possível a gente voa, Maceió, Gol no 648. Mantenha o perfil, o Gol no 648. Mantenha por enquanto, 648. Papa Romeo November Fox, confirme o horário do plano? De mais 5 minutos. Salvador, bom dia, é o Chanel 6140, informação Lima, autorização Mateo. Oi, Oceano 6140, Maceió, autorizado via Pesolo 17, nível 350. Decolada pista no zero, após a decolagem curva à esquerda, na saída Fuca Transição Aru, transponder 5046, controle 120, decimal 8. Maceió autorizado, nível 350, via Pesolo 17, decola 10, curva à esquerda, Fuca Aru. 5046 no transponder e o controle 208, Oceano 61. 4-0. Chama 1-4-0, com atendimento correto, sinal pronto. Solo voltando ao 1-4-0, confirmando a transição, seria Mateo mesmo, transição, não Aracaju? Saída pouca transição, Aracaju. Tudo bem, tem direção 1-4-0. Bono 648, chame centro Recife, 12685, secundária 12545. 2685, 2545, bom final de semana, Golo 648. Para o Gol 1094, boa tarde, bom dia, Cristi da Lima. O 094, prepara a saída Momo, transição Frutti, número 24. Momo, Frutti, obrigado. Salvador, Gol 1739, informação Lima, passando 230 para 11, mergulhado. Gol no CF 39, acione identificação, desça via chegada Mari para nível 050, ajuste 1018. 050, 1018, Gol 1739, quando possível eu vou adorar. Afirmo, aguarde um minuto, cópia. November Fox, pronto, cópia. Romeu, November Fox, autorizado, Sierra Índia, Romeu Índia. E decola da pistola 7, após a decolagem curva direita, no corredor axé. Nível 125, restrição 1.000 pés até liberação do controle. Transponde 5077, controle 120, décima 8. O meu nome é Fox, algum que me transponde novamente? 5077. Cotejamento correto, confirme o pátio PLB. Acionamento e táxi, torre 198, decimal 95, QNH 1018.